cowboy. Está chegando o grande dia, dia 21 de agosto, 11ª Cavalgada de Campestre do Maranhão. A magia está no ar. E abrilhantando esse evento, chega mais uma vez a Comitiva Os Pura Olho, segunda edição. Sinto o clima, é dia de rodeio. Se lascou, agora é cada um por si. Open bar durante todo o percurso. Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo. Aponta pra ele que essa hora já tá bebo. Faça parte dessa família, ou você será a próxima vítima. Comitiva Os Pura Olho. Os Pura Olho. Segunda edição. Pra ver de longe que tem vaguejada, a poeira sobe, o chicote estala, mulher pra todo lado, de bate chapéu, eu tenho lura, tem morena, dos olhos cor de mel. 1000 levaram o chifre do seu lado direito, e 10 mil do seu lado esquerdo, mas tu não será atingido, pois você será o furão. Sempre me dobrando, meu bolso parece amparo. Apoio, apoio. Bermuda Construções, Restaurante Renascer, Antoniel Pereira, Marcelo Abadá, Meire Variedades, Vício de Mulher Cabeleireira, Luiz Davan, Júlio Miranda e Calangobal. E Calangobal. Animação por conta da carretinha malvadona de PF e carros convidados. Sistema Via Rádio. Organização Marcos Falcão, Vanilson Moraes e Boleiro. Mixagens DJ Sebasti Freitas. Paquejada minha lancha, meu cavalo, meu diploma de doutor. É mais um gole de cerveja. Está chegando o grande dia, dia 21 de agosto, 11ª Cavalgada de Campestre do Maranhão. E abrilhantando esse evento, chega mais uma vez a Comitiva Os Pura Olho, segunda edição. Do outro lado encosta um carro e o desgramado já desce aumentando o volume. Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando. Fecha esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira. E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais. Fecha esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira. E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu bebo. Encosta um carro e o desamado já desce aumentando o volume. Meu ponto fraco é essa moda que você chegou tocando. Fecha esse porta-mala, moça, coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira. Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais. Fecha esse porta-mala, moça, coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira. E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais. Fecha esse porta-mala, moça, coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira. Quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais. Se lascou, agora é cada um por si. 2 horas da manhã, tô com o meu telefone. E a galera reunida, Sorocaba, vem pra cá. Eu desci do apartamento, no meu carro fui entrando. Quando eu olho pro lado, a fofoqueira tava lá. A casa caiu, viu? E explodiu. A casa caiu, fofoqueira fica quieta e finge que não me viu. E explodiu. A casa caiu, fofoqueira fica quieta e finge que não me viu. Tá na orelha da minha mulher direto. Achou que eu daqui não tava te filmando. Tô suspeitando que me quer, mas não te quero. Que doida, tá viajando. E explodiu, a casa caiu. Fofoqueira fica quieta e finge que não me viu. E explodiu, a casa caiu. Fofoqueira fica quieta e finge que não me viu. horas da manhã, tô com o meu telefone e a galera reunida. Fernandinho, vem pra cá. Eu desci do apartamento, no meu carro fui entrando. Quando eu olho pro lado, a fofoqueira tava lá. A casa caiu, viu? E explodiu. A casa caiu, fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu. E explodiu. A casa caiu, fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu. Tá na orelha da minha mulher direto. Acho que eu daqui não tava te filmando. Tô suspeitando que me quer, mas não te quer. Que doida, tá viajando. E explodiu, a casa caiu. Fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu. E explodiu, a casa caiu. Fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu. Ô fofoqueira, vê se larga de besteira. Me ajuda, é sexta-feira, hoje eu quero arrebentar. Ô fofoqueira, se você é minha parceira, vem comigo a noite inteira, hoje a gente vai causar. E explodiu, a casa caiu. Fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu. Vai. E explodiu, a casa caiu. Fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu. E explodiu, a casa caiu. Fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu. Explodiu, a casa caiu. Fofoqueira, fica quieta e finge que não me viu, viu? Mas se apelida, quem atira muito perde o alvo principal. Você me perdeu e agora tá passando mal. Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo, mas você se achava Coca-Cola do deserto. Agora tá humilde, querendo o meu perdão. O mundo é uma roda gigante que planta maldade, cola e solidão. Agora você vem se rastejando, implorando o meu perdão. Só que não, só que não. Virou ex, perdeu a vez. Virou ex, perdeu a vez. Vai pagar tudo que você me fez. Virou ex, perdeu a vez. Virou ex, perdeu a vez. Vai pagar tudo que você me fez. Arnaldo Gravações. Faça parte dessa família, ou você será a próxima vítima. Comitiva Os Fura Olho, segunda edição. Mão pra frente, gira, gira, tô limpando. Baiaca. Comitiva Os Fura-Olho, segunda edição. Tá tipo bomba, menina, bombom. E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E quer homem na batida, o swing é com a gente. Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E quer homem na batida, o swing é com. Xandinho tá feito bombo, paiaca, bumbum, grenada. Tipo bomba, bichinha, bomba no granada. Fecha a baitona, vai! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Barulhão! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E Kelvin na batida, o swing é com a gente. Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E Kelvin, e Kelvin, e Kelvin, vai! Xandinho tá tipo bomba, bichinha, bumbu, crepe. E 10 mil do seu lado esquerdo, mas tudo será atingido, pois você será o furão. Depois que te conheci, a minha vida mudou. Eu nem era de sair, agora olha como eu tô. Resenha de segunda, quarta, quinta, domingo, balada. Tô pedindo a Deus mais um dia da semana pra ver se dou uma descansada. Cê me ensinou a beber outras coisinhas mais. Quantas vezes por você escutei dos meus pais. Não me arrependo de nada e se você não sabe, depois que te conheci, que eu aprendi a viver de verdade. Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo, aponta pra ele que essa hora já tá bebo. Amigo cachaceiro, te acompanha em tudo. Se é pra passar vergonha, ele passa vergonha junto. Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo, aponta pra ele que essa hora já tá bebo. Amigo cachaceiro, te acompanha em tudo. Se é pra passar vergonha, ele passa vergonha junto. Eu tô falando, é de você, é de você, é de você. Eu tô falando, é de você, é de você, é de você. Amigo cachaceiro. Outras coisinhas mais. Quantas vezes por você escutei dos meus pais. Não me arrependo de nada. E se você não sabe, depois que te conheci, que eu aprendi a viver de verdade. Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo, aponta pra ele que essa hora já tá bebo. Amigo cachaceiro, te acompanha em tudo. Se é pra passar vergonha, ele passa vergonha junto. Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo, aponta pra ele que essa hora já tá bebo. Amigo cachaceiro, te acompanha em tudo. Se é pra passar vergonha, ele passa vergonha junto. Eu tô falando, é de você, é de você. você é de você. Eu tô falando é de você, é de você, é de você. Amigo cachaceiro. Amigo cachaceiro, quem tem levanta o dedo, aponta pra ele que essa hora já tá pego. Amigo cachaceiro, te acompanha em tudo, se é pra passar vergonha, ele passa vergonha junto. Eu tô falando é de você, é de você, é de você. Eu tô falando é de você, é de você, é de você. Amigo cachaceiro. Animação por conta da carretinha malvadona de PF e carros convidados, sistema via rádio. Vou ficar nesse carro rodando cidade e esperando seu volta pra mim por mensagem. Pode ser que eu estacione em algum lugar, todo abrigo, remédio pra cura é um bar. Se eu beber, eu sei que a coisa vai piorar, já tô vendo eu ligando só pra te falar. Tudo bem, vamos ficar de boa em paz. Você que errou, mas assumo o erro nós. Tô no posto comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que você gosta. Acha um filme aí no Netflix, em 5 minutos tô na sua porta. E a gente faz amor demais, e o que era raiva vira paz. Não vamos mais falar em despedida, afinal. Existe amor sem briga. Oh, tudo bem, vamos ficar de boa em paz. Você que errou, mas assumo eu por nós. Tô no posto comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que você gosta. Acho um filme aí no Netflix, que em 5 minutos tô na sua porta. E a gente faz amor demais, e o que era raiva paz. Não vamos mais falar em despedida, afinal. E a gente faz amor demais, e o que era raiva vira paz. Não vamos mais falar em despedida, afinal. Não existe amor sem amor sem briga. Bermuda Construções, Restaurante Renascer, Antoniel Pereira, Marcelo Abadá, Meire Variedades, Vício de Mulher Cabeleireira, Luiz Davan, Júlio Miranda e Calango Bal. Mesa é que para, o som já tá rolando, pode beber galera, que hoje eu tô mandando, tudo 0800, pode chegar pra cá, que a farra vai ser grande, não tem hora pra acabar. Para os homens, champanhe pra mulherada. O cara do momento tá chegando na balada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O Avenedinho chegou. I'm

se lascou. Agora é cada um por si. Oi, Di, respeite o vaqueiro. É festa de vaquejada, a gente rasga dinheiro. Ei, doidinho, respeita a vaqueirama, touro. Nós deita na faixa e mulher, nós deita na cama. Vai, vai. Chamou, chamou, pega a tua mão, ele fala mal de vaqueiro, mas e a sustentação? Ele diz que tem dinheiro, que é estilo padrão. Tem carro rebaixado, cavalo pra cada um. Mas se juntar os dois, vou comprar meu alação. E vem pra cá, doidinho, vou te mostrar o que é pressão. Fazenda cheia de gato, cavalo de boné. Carro particular, carro em porta de emoção. E você gasta por mês, eu tô gastando com ração. Chego na balada, sempre me dou bem. Meu bolso parece claro, conta nota de 100. O fazendeiro, a mulherada gosta do povo. O vaqueiro estourou. Ei, doidinho, respeite o vaqueiro. Em festa de vaquejado, a gente rasga dinheiro. Ei, doidinho, respeita a vaqueira, matou. Pode entrar na faixa e mulher, pode entrar na cama. Ei, doidinho, respeite o vaqueiro. Em festa de vaquejada, a gente rasga dinheiro. Ei, doidinho, respeita a vaqueira, matou. Pode entrar na faixa e mulher, pode entrar na cama. Ele fala mal de vaqueiro, se acha ostentação. E diz que tem dinheiro, que é estilo patrão. Tem carro rebaixado, na mala um pancadão. Mas se juntar os dois, eu comprar meu balazão. E vem pra cá, doido, vou te mostrar o que é versão. Fazenda cheia de gado, cavalo de morão. É de particular, carro em porta de emoção. Que você gasta por mês, eu tô gastando é com razão. Chego na balada, sempre me dou bem. Meu bolso parece caro, conta nota de 100. Estilo fazendeiro, a mulherada gosta do vaqueiro. Virou playboy, meu esporte tá na moda. Ei, doidinho, respeite o vaqueiro. Em festa de vaquejada, a gente rasga dinheiro. Ei, doidinho, respeita a vaqueira, amador. Nós deitar na faixa e mulher, nós deitar na cama. Ei, doidinho, respeite o vaqueiro. Em festa de vaquejada, a gente rasga dinheiro. Ei, doidinho, respeita a vaqueira, amador. Nós deitar na faixa e mulher, estoura. Vai ter que na cama. É de mortal, hein? Esse repertório não tem rei da música, pé, como sempre, como nunca. Vamos cavar. Galopinho, galopinho, galopinho. E quem gostou, dá um gritão aí pra me ouvir. Ei, doidinho, respeite o vaqueiro. Em festa de vaquejada, a gente rasga dinheiro. Ei, doidinho, respeita a vaqueirama, touro. Nós deita na faixa e mulher, nós deita na cama. Ei, doidinho, respeite o vaqueiro. Em festa de vaquejada, a gente rasga dinheiro. Ei, doidinho, respeita a vaqueirama, touro. Nós deita na faixa e mulher, nós deita. Nós deita. Nós deita na cama. Eu te prometo que hoje eu não vou beber. Que essa noite só vai dar eu e você. Um jantarzinho e um filme na Netflix. Pra mim você é a única mulher que existe. Essa história que eu conto pra ela todo santo dia. Mas depois que ela cai no sono, eu entro nas modas, limão, sal e pinga. Hoje eu tô bebendo mais que Opala. No som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som. No meu pendrive com mais de 400 modelos. Hoje eu tô bebendo mais que Opala. No som do carro só toca moda rasgada. Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som. No meu pendrive com mais de 400 modelos. Open bar durante todo o percurso. Faça parte dessa família. Ou você será a próxima vítima. Comitiva Os Fura Olho, segunda edição. Que essa noite só vai dar eu e você. Um jantarzinho, filme na Netflix. Pra mim você é a única mulher que existe.

Festa no Parque Xerém do Rio de Janeiro. É o Parque Minando em Caruaru, Pernambuco. Depazera e Matheus cruza a rede. É o Parque Asa Branca, olha só aqui. Biribiribiri, biribiribiri. A vaqueira na fita luta, vem do meu cavalo abrir. Biribiribiri, biribiribiri. A macharoca tá na mão, olho pra trás. Tchê, paixão. Chega todo mundo arrependendo, busca pé, meu tchê, tchê, vem pra cima. Hoje na balada vai rolar a cachoeira dos gomites. Quem tá querendo beber? Hoje na balada vai rolar a cachoeira dos gomites. Quem tá querendo beber? Pra cima deles, meu fofão. Apoio Bermuda Construções, Restaurante Renascer, Antoniel Pereira, Marcelo Abadá, Meire Variedades, Vício de Mulher Cabeleireira, Luiz da Van, Júlio Miranda e Calango Pau. Cheque da cerveja, vem pra cá, tô daquele jeito, dinheiro na minha mão é como um vendaval, já tô virotado, tô fácil largado. Quem manda é minha mulherada e o clima viado. Vai, vai, vai. Hoje na balada vai rolar cachoeira de escola. Quem vai querer beber? Hoje na balada vai rolar cachoeira de escola. Quem vai querer beber? Beber, beber, beber, beber. Hoje na balada todo mundo vai beber. Se apaixona, eu pago, não para. Quem não dança fica olhando e quem ama se agarra. Eu sou cheque da cerveja, vem pra cá, tô daquele jeito. Dinheiro na minha mão é como um vendaval. Já tô virotado, tô fácil largado. E quem manda é minha mulherada e o clima viado. E aí? Hoje na balada vai rolar a cachoeira. Que é diferente. Isso é Everton Torres. Paredão Pais e Filhos. Paredão Maninho Motos. Paredão dos Remédios. Paredão Animação do por conta paredão da carretinha malvadona de PF e Carlos convidados. Sistema Via Rádio. É do patrão, é do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão. É do patrão, é o poder do dinheiro conquistando o coração. Bota na pegada, CLR na batera. Pra você apreciar sem moderação, hein? Camisa Calvin Klein, Gucci é meu tênis. Roupa da Raibon curtindo na Porsche Cayenne. Chegando na balada, meu bem, acredite, a mulherada encosta no meu cartão sem limite. Deixa o raio salutivo do Lady do Chandon. Deixa meu de concheta aí pra conta do garçom. DJ apaga a luz e deixa o meu cordão brilhar. E as novinhas adoram ver a gente ostentar. Ela só quer status, ela não quer ter marido. O passaporte dela é o poder aquisitivo. Ela só quer status, ela nunca dá bobeira. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão, é do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão, é do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. É do patrão, é do patrão. Olha que o passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão, é do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. Bora mais guia do paredão, Taquari Foleado. Pra galego bebida, agora me vi. Olha o balanço diferente aí. Camisa Calvin Klein, Lacoste é meu tênis. Roupa da Ray-Ban curtindo na Porsche Cayenne. Chegando na balada, meu bem, acredite, a mulherada encosta no meu cartão sem limite. Deixa o raio salutinho do Lady e o Chandon. Deixa meu de gorjeta aí pra conta do garçom. DJ apaga a luz e deixa o meu cordão brilhar. E as novinhas adoram ver a gente ostentar. Ela só quer status, ela não quer ter marido. O passaporte dela é o poder aquisitivo. Ela não quer status, ela nunca dá bobeira. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão, bora roqueiro! O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão, é do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. É do patrão, é do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão, é do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. Alô, minha galera, tá tendo monarquia. Bem, Pernambuco! Eita, forrozão! Severo Torres, hein? Tá tocando paredão? Bora, vaqueiro! Bora, meu patrão Luiz Henrique! A galera da LH Produções Araripina! Bora, meu amigo Roberto Moçon! Chefe é chefe, né, pai? Organização Marcos Falcão, Vanilson Moraes e Boleiro. Mixagens DJ Sebasti Freitas. Comentou com as amigas, safadão é bom demais. Comentou com as amiguinhas, safadão é bom demais. É bom demais, é bom demais. E depois que pega a primeira novinha, vem tudo atrás. Elas gritam ai, ui. Elas gritam ui, ai. Chefe, né, pai? Chefe, chefe. E depois que pega a primeira novinha, vem tudo atrás. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? Quem comentou com as amiguinhas, safadão é bom demais. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? E depois que pega a primeira novinha, vem tudo atrás. Chefe, chefe, né, pai? O garçom do pipoco. Canal do Gravações, agora com muito qualidade. E comentou com as amigas, safadão é bom demais. Comentou com as amiguinhas, safadão é bom demais. É bom demais, é bom demais. E depois que pega a primeira novinha, vem toda tarde. Elas gritam ai, ui. Elas gritam ui, ai, ai. E elas gritam ai, ui. Elas gritam ui, ai. Bora, girino. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? E depois que pega a primeira novinha, vem tudo atrás. Chefe, chefe, né, pai? Está chegando o grande dia, dia 21 de agosto, 11ª Cavalgada de Campestre do Maranhão. E abrilhantando esse evento, chega mais uma vez a Comitivos por Aolho, segunda edição. Dale, mueva el cuerpo suave pa' mí. Así, báilame que quiero verte. Posa con mi bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa con mi bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. No me costa, no me deja. Solo me olha, me deseja. Quiero ver si você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar. Eu rebolo, te enlouqueço. Bate palma, que eu mereço. Quiero ver si você vai aguentar a noite inteira sem poder me contar. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Quiero tocarte y aquí mismo dártelo. No digas que no. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. Então segura tensão, muita pressão. Minha intenção é sedução. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces, baby. Se tá querendo sim, mas pode ser ou não, não, não, não. Pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Se é pra valer ou não, pode ser só diversão. Mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Quiero tocarte y aquí mismo dártelo. No digas que no. Alright. Anita, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo. Mami, muévelo. Y yo con mi baby. Eita, menino, isso é festa de vaquejada. É a melhor festa do mundo. Puxa o fogo, Bezerra. Se lascou, agora é cada um por si. Dá pra ver de longe que tem vaquejada. A poeira sobe, o chicote estala. Mulher pra todo lado, de bate chapéu. Eu tenho lura, tem morena, dos olhos cor de mel. Logo tô chamando pra correr o gado. Vaqueiro bebendo, cavalo selado. A mulherada grita da arquibancada. Bebendo uísque, cerveja gelada. E o vaqueiro corre dentro da bicha em seu cavalo alazão. Quando chegar na faixa, derruba o olho no chão. Assim é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da bicha em seu cavalo alazão. Quando chegar na faixa, derruba o olho no chão. Assim é vaquejada, assim é meu sertão. Tá bom, seu fã, meu Zé. Tem que vir assim na representação do Rancho Zé da Felicidade. Tem seu Dijão, Malandro e Mano Walter. Isso é vaquejada, meu Deus. Isso é meu esporte. É nossa cultura, menino. Dá